estou no caminho ao lar da glória. Estou no caminho ao lar da glória. Estou no caminho, estou no caminho, estou no caminho ao lar da glória. Não há tristeza lá do outro lado. Não há tristeza, não, lá do outro lado, não há tristeza, não há tristeza, não há tristeza lá do outro lado. Só alegria lá do outro lado. Só alegria lá do outro lado, sim. Só alegria, só alegria, só alegria lá do outro lado. Verei Jesus quando eu chegar. Verei Jesus quando eu chegar. Verei Jesus, verei Jesus, verei Jesus quando eu chegar. Estou no caminho ao lar da glória. Não há tristeza lá do outro lado, não. Só alegria, só alegria. Verei Jesus quando eu chegar. Não há tristeza, só alegria. Verei Jesus quando eu chegar. Não há tristeza, só alegria.